respeita a minha história. É. Sei que tem alguém do lado que tá me evitando, mas quer meu amor. Eu não sei mandar recado quando estou amando, bem direto eu sou. Quer saber? Tô falando é com você, porque não acreditar no amor que eu quero te dar. Short! Não cai nessa armadilha, tão botando pilha, mas vou te dizer que essa história de passado é papo furado, não tem nada a ver. Eu não sou só mais um conquistador, meu amor é pra valer. Deixa então eu provar pra você, Belo! Não é fácil encontrar um amor pra se entregar. Então para de ouvir o que falam por aí. Quando estou com você, qualquer um consegue ver. Tô vidrado, amarrado, loucamente apaixonado. Não é fácil encontrar um amor pra se entregar. Então para de ouvir o que falam por aí. Quando estou apaixonado. Mais, quero mais. Mais uma noite com você. Só mais um. O mesmo bem em frente ao mar. Te desejo. Quero te amar como foi da primeira vez. Foi bom demais. Demais. Faz assim, faz com vontade, meu amor. Quero sentir o seu calor nos seus beijos. Me faz feliz, como foi da primeira vez. Foi bom demais, demais. Ah, meu amor, o que é que você tem? Que mexeu comigo? Fez um vai e vem na minha cabeça. Eu só faço amor. Longe de você eu não vivo. O que é que você tem? Que mexeu comigo? Fez um vai e vem na minha cabeça. Eu só faço amor quando estou contigo. E longe de você eu não vivo, não. O que é que você tem? Que mexeu comigo? E fez um vai e vem na minha cabeça. Eu só faço amor quando estou contigo. E longe de você eu não vivo. O que é que você tem? Que mexeu comigo? Fez um vai e vem na minha cabeça. Eu só faço amor quando estou contigo. E longe de você eu não vivo. Ei, tempo bom essa aqui também. Segura aí. Encontrei nos seus olhos a razão de ser. Uma luz que veio clarear, espantando a solidão que há tanto tempo foi a minha companheira. Hoje eu não choro mais. Encontrei nos seus olhos a razão de ser. Uma luz que veio clarear, espantando a solidão que há tanto tempo foi a minha companheira. Hoje não choro mais. Aí, o nosso amor é feito filme, uma história de cinema. Só a gente faz incendiar nosso desejo, repetindo aquela cena de amor. Eu gosto de beijar na sua boca, de tirar a sua roupa, de pegar jeito, te encher de amor. Vamos, gente. Eu gosto de beijar na sua boca. E aí? Tirar a sua roupa, te pegar de jeito. Pega que pega, que pega de jeito. Eu gosto de beijar na sua boca. De beijar na sua boca. De tirar a sua roupa, te pegar de jeito. Te encher de amor. Eu gosto de beijar na sua boca. De tirar a sua roupa, te pegar de jeito. Te encher de amor. meu coração guarda um tanto de amor. É o fruto do que você semeou. Você pode regar, que o que der é só teu. Diz a Deus que você apareceu. Eu tive um sonho ruim, vi você me deixar. Tava meio sem jeito de falar. Que bom poder desabafar. Meu amor me mudou, fez o homem que eu sou. Sabe dar tudo que eu quero. Você me trouxe a paz, onde amor nunca mais. Quero amor eterno. Meu amor me mudou, fez o homem que eu sou. Sabe dar tudo que eu quero. Você me trouxe a paz, onde amor nunca mais. Quero amor. Dodô, TH, quero amor eterno. Que honra! Que honra! Que honra!